Quem conhece Deus? Você conhece? Você conhece alguém que conhece? O que, que é, Bimala? Ah, não é para ficar perguntando para os ouvintes? Poxa vida, não pode perguntar para você. Agora não pode perguntar para os ouvintes? É só para comentar, é só para comentar sobre o tema. É o meu jeito de comentar, Bimala. Quem conhece Deus? Você conhece Deus? Vou perguntar agora. Se não perguntar, a pessoa não descobre. Krishna fala isso. Tente aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual e faz perguntas para ele. Uai, se a pessoa não pergunta, como vai saber? Eu conheço Deus. Inclusive, eu falo com ele todo dia. É só que ele não fala comigo. Eu falo com ele todo dia, mas ele não fala comigo, Bimala. Não, mas eu conheço Deus. Qualquer pessoa pode e deve conhecer Deus. Como e onde? É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 10, verso 15. Esse capítulo é 10, eu sei que é 10, mas é 10 mesmo, sabe? Sabe aquelas coisas, isso é 10, esse capítulo é 10 mesmo, né? E nós vamos ler também, tem aniversário, viu? Aniversário do... depois do Gita fala. Nós vamos ler também o Shrimad Bhagavatam. Vamos ler o livro Krishna. Dia 13 tem jejum de Ekadashi. Está chegando, não é para falar agora. Tá bom, dia 13, jejum de Ekadashi. Bom, então, quem conhece Deus? É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Você conhece Deus, Bimala? Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Kantarada Kantanamostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá tentar cantar o verso... Aí onde está? Oh, Bima, você tirou o verso 15, você tirou do lugar, agora sim. Swayam, é esse aqui mesmo? Nossa, não é fácil não, viu? Já sou ruim de serviço, ainda você tira do lugar, é o verso 15, é esse mesmo. É quem sabe erra ao vivo, né? Swayam evatmanatmanam vetatvam purushottama Bhuta Bhavana Bhutesha Deva Deva Jagapate Swayam Personalidade Eva, certamente Atmana, por você mesmo Atmanam, você mesmo Veta, conhece. Tuan, você. Purushottama, ó maior de todas as pessoas. Bhutabhavana, ó origem de todas as coisas. Bhutesha, ó senhor de todas as coisas. Devadeva, ó senhor de todos os semideuses. Jagapate, ó senhor do universo inteiro. Tradução completa: ó maior de todas as personalidades, só você se conhece a si mesmo por suas próprias potências, ó origem de tudo. Senhor de todos os seres, Deus dos deuses, ó pessoa suprema, Senhor do universo. Ah, isso aqui está naquele trabalho feito pelo Rogério Duarte, Canções do Divino Mestre, está no YouTube. Nossa, uma declamação muito linda. Eu acho que é declamação, ou foi cantado, Bimala? Foi cantado ou declamado? Eu não sei. Eu lembro que é muito bonito, né? Está no YouTube, Canções do Divino Mestre. Eu acho que é declamação, hein? Vou até repetir o verso. Ó maior de todas as personalidades, só você se conhece a si mesmo por suas próprias potências. Ó origem de tudo, Senhor de todos os seres, Deus dos deuses, ó pessoa suprema, Senhor do universo. Prabhupada explica que as pessoas que têm uma relação com o Supremo Senhor Krishna podem conhecê-lo através do cumprimento do serviço prático e amoroso a ele, Deus, Krishna, como Arjuna e seus sucessores. Então, quem quer conhecer Deus, é só ir num templo Hare Krishna, que Deus está lá esperando você para te dar bênçãos e para aceitar o seu serviço prático e amoroso. Pessoas de mentalidade demoníaca ou ateísta não podem conhecer Krishna. A especulação mental que afasta uma pessoa do Senhor Supremo é um pecado sério, e a pessoa que não conhece Krishna não deve tentar comentar sobre o Bhagavad Gita. Então é por isso que a gente sempre fala, ó, não leia, não ouça, não veja sites desautorizados, fotos desautorizadas, figuras desautorizadas, fotos especuladas, texto especulado, tudo especulação. É como leite, né? O mais maravilhoso de todos os alimentos. Mas se o leite é tocado pelos lábios de uma serpente, vira veneno. Da mesma forma, o conhecimento sobre Deus, o conhecimento de Krishna, falado, escrito, desenhado por pessoas desautorizadas, afastam as pessoas de Deus, vira veneno, né? Envenena a pessoa, afasta a pessoa de Deus, ao invés de encaminhar a pessoa para Deus, afasta a pessoa. A pessoa, isso aqui é uma máxima, a pessoa que não conhece Deus, não conhece Krishna, não deve tentar comentar sobre o Bhagavad Gita. Por isso que a gente fala que se você quer conhecer Deus, tenha o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus, a ser Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Está cheio de Bhagavad Gitazinho por aí no mundo inteiro, né? Então esse aqui não é mais um, esse aqui é o Bhagavad Gita como ele é, sem especulação, sem adulteração, sem adição, sem subtração. Ó, Bimala, que a Bimba Bento está fazendo efeito, hein? O Bhagavad Gita é a declaração de Deus, Krishna. E desde que é a ciência de Krishna, deve ser compreendido da parte de Krishna, como Arjuna o fez. Ele não deve ser recebido da parte de pessoas ateístas. A verdade suprema é realizada em três aspectos, como Brahman pessoal, Paramatma localizado e, por fim, como a suprema personalidade de Deus. Então, quem fala só na luz, né, só no Brahman pessoal, ele, se é que conhece um pouquinho, conhece uma parte de Deus, o aspecto impessoal de Deus, a luz, né? Mas não conhece Deus completamente. Então, meu amigo, por isso que você tem que ouvir conhecimento sobre Deus, dos devotos de Deus, dos verdadeiros devotos de Deus, os seguidores sinceros de Prabhupada. Assim, no último estágio de compreensão da verdade absoluta, a pessoa chega à suprema personalidade de Deus, um homem liberado. E mesmo um homem comum pode realizar o Brahman pessoal, a luz, né? Ou para Paramatma localizado. No entanto, não podem compreender a personalidade de Deus pelos versos do Bhagavad Gita, que estão sendo falados por esta pessoa, Krishna. Às vezes, os impersonalistas aceitam Krishna como Bhagavan, ou aceitam sua autoridade. Ainda assim, muitas pessoas liberadas não podem compreender Krishna como Purushottama, a pessoa suprema, o pai de todas as entidades vivas. Tinha uma pessoa, não vou nem falar o nome, tinha uma pessoa, você não pode ficar falando o pai parece crente, parece cristão, parece evangélico. Ué, mas Krishna é o pai de todos, ele fala isso pessoalmente. Krishna é o pai de todas as entidades vivas, como o Prabhupada está explicando aqui. Você imagina, né, e se diz devoto, né, e não gosta de ouvir isso, né. Krishna é o pai, sim, eu sou o pai que dá a semente. Krishna falou pessoalmente isso. Krishna é o pai de todos. É o pai, o poderoso pai. O pai de todos. E esse aqui é o evangelho de Deus segundo o próprio Deus. Não é evangelho segundo sei lá quem, não. Não, esse aqui não é o evangelho sei lá quem. Esse aqui é o evangelho de Deus, segundo o próprio Deus, sem intermediário, sem profeta, sem espírito, sem fantasma, sem ninguém no meio. É o evangelho de Deus falado pessoalmente pelo próprio Deus. E o mestre de Prabhupada, né, foi chamado por Prabhupada de o anjo evangélico, porque pregava o evangelho de Deus, o Bhagavad Gita como ele é, perfeito, completo. Portanto, Arjun se dirige a ele como Purushottama. E se uma pessoa toma conhecimento dele como o pai de todas as entidades vivas, talvez ainda não o conheça como o supremo controlador. Por isso ele é chamado de Bhutesha, aqui o controlador supremo de todo o mundo. Você vê, Krishna controla tudo e todos. Não parece, né? Parece que o mundo está uma bagunça, parece que o mundo está desgovernado, parece que não tem controle, parece que ninguém está controlando. Aí parece que o demônio controla, o mal controla. Parece, então. Mas, na verdade, não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna. Então, quem conhece Deus, quem conhece Krishna, consegue ver isso através dos olhos das escrituras, que nem uma folha de grama se move sem a autorização de Deus, Krishna, o pai de todos. Ele é chamado de Bhutesha aqui porque é o controlador supremo de todo mundo. E mesmo se a pessoa conhece Krishna como o controlador supremo de todas as entidades vivas, talvez ainda não saiba que ele é a origem de todos os semideuses. Por conseguinte, ele é chamado de Deva Deva. Aqui, o Deus digno da adoração de todos os semideuses. Muita gente acha Shiva, ó Shiva. Shiva é empregado de Krishna. Brahma, o primeiro filho de Deus, é empregado. É servo. Muita gente, não, Brahma, porque Brahma, poderoso, poderoso Indra, o poderoso Shiva, é empregado de Krishna, está sujeito à ilusão. Muita gente sabe disso. Shiva, até Shiva e Brahma estão sujeitos à ilusão. Na verdade, se iludem de vez em quando, né? Estão sujeitos à ilusão. Só Krishna não está sujeito à ilusão. Por isso, Krishna é chamado de Deva Deva, o Deus digno da adoração de todos os semideuses. E mesmo se uma pessoa o conhece como o Deus digno da adoração de todos os semideuses, ela talvez não saiba que ele, Krishna, é o proprietário supremo de todas as coisas, é o dono de tudo. Portanto, ele é chamado de Jagatpati. De tal modo, a verdade sobre Krishna é estabelecida neste verso pela realização de Arjuna. e devemos seguir os passos de Arjuna para compreender Krishna como ele é. Na verdade, nem Deus se conhece, nem Krishna se conhece. Sabe por quê? Porque ele é ilimitado. Vamos supor que Krishna saiba tudo sobre ele. Aí, num próximo momento, suas expansões se expandem. E aí ele tem que conhecer as novas expansões, os novos passatempos que foram criados por suas expansões autorizadas por ele. Então, você vê? Então, falando assim profundamente, nem Deus se conhece totalmente, porque ele não para de se expandir. Os seus passatempos não param de aumentar. Os seus prazeres não param de aumentar. É por isso que ele falou no Gita, né? Deus, querendo aumentar o seu prazer, se expandiu em muitos. E essas expansões se expandem também, algumas delas, né? Mas é um tema mais complexo, é um tema que a gente vai ver mais para frente na coleção Shrimad Bhagavatam, se Krishna deixar a gente continuar lendo aqui, tá bom? Então tá bom. É, Bhima, o que Deus quer é uma coisa, o que ele deixa é outra. Então, felizmente, ele está deixando a gente ler os livros de Prabhupada aqui. Tá bom, já parei de falar. Esse livro, o Bhagavad Gita, como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está à sua disposição na nossa rádio, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra várias opções do Bhagavad Gita de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então a próxima opção é Livros de Prabhupada. Já vou clicar aqui, já cliquei. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, aí você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, depois aparece o Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, é a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, e agora sim, já apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo, você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você desce mais 3, 4 livros, já aparece o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal, você já encomenda um também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25. Esquece por aí e ajuda a compartilhar conhecimento, a iluminar as pessoas. É verdade, que nós postamos ontem, né? O que foi que nós postamos ontem mesmo? Nós postamos alguma coisa sobre isso aí. Não lembro, cabecinha de pano, Bímola. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, quer ver? Ih, a internet tá devagar, hein? Vamos? Ó, é dever das almas iluminadas liberar as almas caídas. Tá vendo? Tá vendo? Mais um dever. Para as almas iluminadas. É, então, você se ilumina e ilumina as outras pessoas. E aí você fica bem na foto com Deus. Tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya. Não, peraí, Bimala, tá vendo? Você fica me apressando. Depois do Gita, estamos depois do Gita. Agora vamos falar do aniversário. Oh, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Só me apressa, só me apressa. Só isso você sabe fazer. Só apressar e dar bronca. Bom, neste dia 8, quem está fazendo aniversário é o nosso querido ouvinte Felipe Augusto de São Paulo. Ô, Felipe, parabéns, gente boa. Que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Então tá bom, na sequência do programa vamos ler o Shrimad-Bhagavatam e depois vamos ler o livro Krishna também, né, se eu não falar demais. Não, vai dar tempo sim, Bíblia. Você não para de lembrar disso, você não para de dar bronca, você não para de me apressar, tá bom, já parei de lamentar. É, a alma iludida é assim, ela vive ansiando o que não tem e lamentando o que perdeu. Então vamos lá, agora pode cantar, né? Então tá bom. Tentar cantar. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shrimvatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhri satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. O encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. Paramos onde, hein? Ah, paramos aqui, onde estava se falando dos desejos, dos intermináveis desejos, das ondas de desejos, né? Pode-se argumentar que as ondas de um rio fluem incessantemente e não é possível contê-las, mas as ondas do rio fluem rumo ao mar. É como os desejos fluem direto na nossa mente. Quando a maré cresce para o lado do rio, ela domina a correnteza do rio, transbordando o próprio rio, e as ondas do mar tornam-se mais proeminentes que as ondas do rio. Analogamente, o devoto inteligente planeja tantas coisas para o serviço ao Senhor Krishna em consciência de Krishna, que os desejos materiais estagnados são inundados pelo desejo de servir ao Senhor Krishna. Que legal, hein? Como confirma Jamunacharya, desde que ele passou a se ocupar a serviço dos pés de lótus do Senhor Krishna, há sempre uma corrente cada vez mais nova de desejos fluindo rumo ao serviço ao Senhor Krishna, tanto que os desejos estagnados de vida sexual tornam-se muito insignificantes. Jamunacharya diz, inclusive, que cospe nesses desejos. O Bhagavad Gita 2.59 também confirma que Parandrishtva Nivartate. A conclusão é que, desenvolvendo um desejo amoroso de servir aos pés de lótus do Senhor Krishna, subjugamos todos os desejos materiais de gozo dos sentidos. É por isso que todo mestre vem ensinar a... Todo mestre que não é um farsante, não é um iludido, não é um ignorante, ele fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Para quê? Por quê? Para o nosso benefício. É como está sendo falado aqui, como o Prabhupada está explicando, que desenvolvendo um desejo amoroso de servir aos pés de lótus do Senhor Krishna, subjugamos todos os desejos materiais de gozo dos sentidos. É a única maneira da gente se dar bem, é amar a Deus sobre todas as coisas. E quem ama a Deus, serve Deus todos os dias, todas as horas, naturalmente, espontaneamente. É, porque não tem como obrigar alguém a amar alguém. Então, os devotos vêm ensinar, os devotos de verdade, tá? Eles só ensinam isso, só vivem isso. O serviço prático e amoroso a Deus todos os dias, todas as horas, em todos os lugares. Ou não, quando você ama uma pessoa, você ama de verdade. Não fica, não, vou amar só de manhã, vou amar só de final de semana, eu vou amar essa pessoa uma vez por mês. Mas que raio de amor é esse, pô? Que raio de amor é esse? Não, quem ama vive pensando no ser amado. Se você ama Deus, você vive pensando em Deus todo dia, toda hora, todo instante. Como Rupa Goswami falou, né? Um segundo sem consciência de Deus, sem esse amor a Deus, é a maior loucura, é a maior anomalia. Imagine. O oceano de ignorância é muito difícil de atravessar, porque está infestado de muitos tubarões perigosos. Embora aqueles que são não devotos submetam-se a rigorosas austeridades e penitências para cruzar esse oceano, recomendamos que tu simplesmente te refugies aos pés de lótus do Senhor Krishna, que são como barcos para cruzar o oceano, né, o oceano de ignorância que nós vivemos. Esse mundo é comparado a um oceano de ignorância. Apesar de o oceano ser difícil de atravessar, refugiando-te a seus pés de lótus, superarás todos os perigos. A existência material é comparada neste verso ao grande oceano de ignorância. Outro nome deste oceano é Vaitarani. Neste oceano Vaitarani, que é o oceano causal, existem inumeráveis universos existem inumeráveis universos flutuando como bolas de futebol. Do outro lado do oceano está um mundo transcendental, Vaikunta, que o Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 20, descreve como Parastasmatu Bhavo Niya. Logo, existe uma natureza transcendental eterna que está além desta natureza material. Muito embora todos os universos materiais sejam repetidamente aniquilados no oceano causal, os planetas eternos, Vaikuntas, que são transcendentais, existem eternamente e não estão sujeitos à dissolução. As moradas materiais são repetidamente destruídas. As moradas eternas, já fala, né? São eternas. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. A forma humana de vida dá à entidade viva uma oportunidade de cruzar o oceano de ignorância, que é este universo material, e entrar no céu transcendental, eterno, onde tem as moradas eternas. Onde sempre estiveram, né? Embora haja muitos métodos ou barcos com os quais alguém pode cruzar o oceano, os Kumaras recomendam que o rei... Não, existem outros métodos em outras eras, tá? Vamos explicar, né, já que nós estamos explicando. Explicando o que Prabhupada já explicou, não estou acrescentando nada só... Só completando o que Prabhupada já explicou, né? Então, porque muita gente, tem outros métodos de cruzar o oceano de ignorância? Tem, em outras eras, porque nessa era aqui só tem um, que é cantar Hare Krishna e servir a Krishna. Nesta era só tem um método, não existe outro método nesta era. Então, porque senão, a pessoa, tem outros métodos? Tem, em outras eras. Quando vai ter novos métodos? Daqui a 400 e tantos mil anos, que é quando começa a era de ouro novamente. Aí existirá ou terá outros métodos para você tentar cruzar o oceano de ignorância. Porque nesta era aqui só tem este método. Cantar Hare Krishna, que é pedir serviço a Deus. Quando você canta Hare Krishna, você está falando assim para Deus, ó. Ó, meu Senhor, fonte de todo prazer, por favor, me ocupe em seu serviço. Então, cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, é pedir serviço a Deus. E aí o serviço vem, você faz o serviço, e aí, fazendo o serviço prático e amoroso a Deus, você cruza o oceano de ignorância. Agora, se só cantar Hare Krishna, só ficar pedindo serviço e não fizer serviço, não vai conseguir cruzar o oceano de ignorância, né? Então, embora haja muitos métodos ou barcos com os quais alguém pode cruzar o oceano, os Kumaras recomendam que o rei se refugie aos pés de lótus do Senhor Krishna, assim como uma pessoa se abrigaria em um bom barco. Os não devotos que não se refugiam aos pés de lótus do Senhor Krishna tentam cruzar o oceano de ignorância mediante outros métodos, que são karma, jnana e yoga, mas submetem-se a muitos incômodos. Na verdade, às vezes, eles se absorvem tanto em desfrutar de seus problemas que acabam não cruzando jamais o oceano. Não há garantia alguma de que os não-devotos venham a cruzar o oceano, mas, mesmo que cheguem a fazê-lo, terão de submeter-se a rigorosas austeridades e penitências. Ah, é verdade, Bhima. Ah, não, mas Krishna falou para Arjuna, faça isso, faça aquilo, faça yoga, faça karma yoga, faça jnana yoga. Então, só que Krishna falou isso em outra era. É, Krishna falou o Bhagavad Gita em outra era. Porque quando Krishna saiu do planeta, começou a era de Kali Yuga. E na era de Kali Yuga, só cantando Hare Krishna e fazendo o serviço prático e amoroso a Krishna. O Senhor Chaitanya veio falar isso, né? Por outro lado, qualquer pessoa que adote o processo de serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, e tenha fé que os pés de lótus do Senhor Krishna são os barcos seguros para cruzar esse oceano, com certeza cruzá-lo-á muito fácil e confortavelmente. É o barco do Senhor Chaitanya, né? É o barco do conhecimento do Senhor Chaitanya. Portanto, Prithu Maharaja é aconselhado a embarcar no barco dos pés de lótus do Senhor Krishna para transpor facilmente todos os perigos. Os elementos perigosos no universo são comparados a tubarões no oceano. Mesmo que alguém seja um grande nadador, não terá possibilidade de sobreviver se for atacado por tubarões. É frequente entre muitos ditos, swamis e yogis, às vezes declararem-se competentes para cruzar o oceano de ignorância e para ajudar os outros a cruzá-lo. Mas, na verdade, constata-se que eles não passam de meras vítimas de seus próprios sentidos. Ao invés de ajudar os seus seguidores a cruzar o oceano de ignorância, tá, Bhima, pare de me apressar. Ao invés de ajudar os seus seguidores a cruzar o oceano de ignorância, semelhantes swamis, yogis, bhagavans da vida e outros especuladores mentais caem vítimas da ilusão, representada pelo sexo frágil, a mulher, e assim são devorados pelos tubarões neste oceano. Tubarões, crocodilos, né? Que são essas filosofias impersonalistas, nilistas, e esses ismos, sofias, teosofias, filosofias, todas essas armadilhas que são comparados a tubarões e crocodilos, como o Prabhupada já explicou em outros lugares e vai explicar novamente, e está explicando aqui também, né? Os anandas, swamis, bhagavans, yogis, meditadores, especuladores, né? Todos vítimas neste oceano de ignorância. São devorados pelos tubarões, eles e os seguidores dele. Quando não, caem vítimas da ilusão, representada pelo sexo frágil. É o belo sexo, como o Prabhupada já explicou, né? O belo sexo, a mulher. Tá bom, já parei de... Bom, gente boa, a hora que eu embalo, a hora que eu acho, eu tô me divertindo aqui, a Bhima, ó, vem com a tesourinha e corta o barato. Tá bom, já parei de falar, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção para ler na tela, para baixar, para ouvir. Mas se você não quer ler na tela, não quer baixar e não quer ouvir ela, você quer ler, quer o livro na mão, então só tem uma opção. Livros de Prabhupada, já está passando, já cliquei, clica aí, aqui já abriu, já apareceu o Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3, você já encomenda os três, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, o que eu ia fazer, Bhima? Ah, é verdade, falei que dava tempo. Vamos ler o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Vou até tomar água antes, tá? Toda vez que eu vou cantar, eu me lembro do Ramadas. Nayana, não canta não, o seu negócio não é cantar. Bimala, ouve ele, Bimala. Tá bom, já vou tentar cantar. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pariman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahiman. Então paramos aqui, onde o rei Mukunda não dormia por muitos e muitos anos. É, nós paramos aqui onde o... como chama, Bimala? Kalayavana deu um mó bicudo em Mukunda, acordou ele antes da hora, e aqui está sendo explicado por que que aconteceu tudo isso, né? O rei Mukunda não dormia por muitos e muitos anos. Ele estava dedicado ao dever de lutar, e por isso estava muito cansado. Assim, quando o semideus ofereceu bênção, Mukunda simplesmente pensou em dormir. Ele respondeu como se segue: meu querido Kartikeya, ó melhor dos semideuses, eu quero dormir agora e quero de você a seguinte bênção. Conceda-me o poder de queimar por meu mero olhar até as cinzas qualquer um que tentar perturbar o meu sono e me acordar prematuramente. Peço o favor que me conceda essa benção. Essa benção eu também gostaria. Bimala, você estava ferrada. Se eu me acordar, eu te dar uma olhada assim, ó, pf, virou fumaça, virou cinza. Maldade é você me jogar água para acordar. Tá, já parei de falar. Peço o favor que me conceda esta benção. O semideus concordou e também deu a ele a bênção que ele conseguiria ter repouso completo. Então o rei Mukunda entrou na caverna da montanha. Com o poder da bênção de Kartikeya, Kalayavana queimou até as cinzas, simplesmente porque Mukunda olhou para ele. Quando o incidente terminou, Krishna apareceu perante o rei Mukunda. Krishna entrou na caverna realmente para liberar o rei Mukunda de sua austeridade. Entretanto, ele não apareceu primeiro perante ele. Fez o arranjo para que primeiro Kalayavana viesse perante ele. Assim, é o caminho das atividades da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Ele faz uma coisa de tal forma que muitos outros propósitos são servidos. Ele queria liberar o rei Mukunda, que dormia dentro da caverna. E ao mesmo tempo, ele queria matar Kalayavana, que atacou a cidade de Mathura. Com essa ação, ele serviu a todos os propósitos. E Kalayavana foi para o inferno, né? É porque se Krishna mata pessoalmente, ele teria ido para a luz, né? Porque Krishna manda os seus inimigos para a luz. Mas como foi Kalayavana, como foi o rei Mukunda que matou ele, ele foi para o inferno direto. Foi para o inferno antes da hora. Quando o Senhor Krishna apareceu perante Mukunda, o rei o viu vestido com roupa amarela, seu peito marcado com o símbolo de Shri Vatsa e o Kaustubha Mani pendurado em volta de seu pescoço. Krishna apareceu perante ele com quatro mãos, na forma de Vishnu, com um colar de flores chamado Vaidyayanti pendurado no seu pescoço, do seu pescoço até os seus joelhos. Imagine, né? Guirlanda de flores do pescoço até os joelhos, né? Imagine o aroma dessa guirlanda, Bimala. Ele parecia muito lustroso. Sua face sorria muito belamente e ele tinha lindos brincos de joias em suas duas orelhas. Krishna, até isso muita gente inveja Deus, né? Quer ter brincos iguais de Deus ou parecidos com Deus. Muita gente, mas Deus usa brinco? Por que você acha que os outros usam brinco? Os invejosos usam brinco porque Deus usa brinco primeiro. Nós todos que estamos aqui, com exceção dos devotos puros enviados por Deus, somos todos invejosos de Deus. Então, quem usa brinco é porque está invejando Deus. Conscientemente ou inconscientemente, está invejando Deus. Krishna apareceu mais belo que um humano pode conceber. Desculpem. Não só ele apareceu nessa característica, também ele olhou para Mukunda com grande esplendor, o que atraiu a mente do rei. Apesar de ele ser a suprema personalidade de Deus, Krishna, o mais velho de todos, ele parecia um jovem rapaz novo, e seus movimentos eram justamente iguais ao cervo livre. Ele parecia extremamente poderoso. Sua excelência em poder é tão grande que cada ser humano deve ter medo dele. Quando o rei Mukunda viu as características magníficas de Krishna, ele imaginou sobre sua identidade e com grande humildade começou a inquirir o Senhor Krishna. Meu querido Senhor, posso inquirir como aconteceu de você estar dentro da caverna dessa montanha? Quem é você? Eu posso ver que seus pés são justamente iguais a flores de lótus macias. Como você pode andar nessa floresta cheia de espinhos e arbustos? Eu estou simplesmente surpreso de ver isso. Você não é por acaso a suprema personalidade de Deus, Krishna, que é o mais poderoso entre todos os poderosos? Você não é a origem de toda a iluminação e fogo? Posso considerá-lo um dos grandes semideuses, como o Sol, a Lua ou Indra, ou o Rei do Céu? Ou você é a deidade predominante de algum outro planeta? Mukunda sabia muito bem que cada sistema planetário superior tem uma deidade predominante. Ele não era ignorante, igual aos homens modernos que consideram que este planeta terrestre é cheio de seres vivos e todos os outros são vazios. A inquirição de Mukunda sobre Krishna ser a deidade predominante de um planeta desconhecido para ele é bem apropriada. Porque ele era um devoto puro do Senhor Krishna, o rei Mukunda pôde entender imediatamente que o Senhor Krishna, que apareceu perante ele de aspecto tão opulento, não poderia ser uma das deidades predominantes nos planetas materiais. Ele tinha que ser a suprema personalidade de Deus, Krishna, que tem suas muitas formas de Vishnu. Ele, portanto, o considerou como Purushottama, Senhor Vishnu. Ele também pôde ver que a densa escuridão dentro da caverna da montanha já tinha sido dissipada devido à presença do Senhor. Por isso, ele não podia ser outro além da suprema personalidade de Deus, Krishna. Ele sabia muito bem que onde quer que o Senhor Krishna esteja presente pessoalmente por meio de seu nome, qualidade, forma e etc. transcendentais, não pode haver nenhuma escuridão da ignorância. Ele é uma lâmpada colocada na escuridão. Ele imediatamente ilumina um lugar escuro. Desculpem. O rei Mukunda ficou muito ansioso para saber sobre a identidade do Senhor Krishna e por isso ele disse: ó, melhor dos seres humanos, se você acha que sou digno de saber sobre sua identidade, então bondosamente me diga quem você é, qual é a sua ascendência, qual é o seu dever ocupacional e qual é a sua tradição familiar. E o rei Mukunda achou sensato, entretanto, identificar-se ao Senhor. De outra forma, ele não teria direito de perguntar a identidade do Senhor. Etiqueta é tal que uma pessoa de menos importância, etiqueta é tal que uma pessoa de menos importância não pode perguntar a identidade de uma pessoa de importância superior sem antes revelar a sua própria identidade. O rei Mukunda, portanto, informou ao Senhor Krishna: meu querido Senhor Krishna. Não, ele não sabia que era Krishna, Bimala. Ele não tinha quase certeza, mas queria ouvir da boca de Krishna, né? Meu querido Senhor, devo informá-lo a minha identificação. Eu pertenço à dinastia mais celebrada do rei Ikshvaku, porém, pessoalmente, não sou tão grandioso quanto meu antepassado. Meu nome é Mukunda, o nome do meu pai era Mandata, e o nome do meu avô era Dhruvanaswa. O nome de meu avô era Dhruvanaswa, o grande rei. Eu estava muito fatigado por não descansar durante muitos milhares de anos, e por causa disso, todos os membros de meu corpo estavam enfraquecidos e quase incapazes de agir. A fim de reviver minha energia, eu descansava nesta caverna solitária, porém fui acordado por algum homem desconhecido que me forçou a acordar, apesar de eu não desejar fazer isso. Por causa desse ato ofensivo, essa pessoa foi queimada até as cinzas simplesmente pelo meu olhar sobre ela. Felizmente, agora eu posso ver você com suas grandiosas e belas características. Eu acho por isso que você é a causa da matança do meu inimigo. Meu querido senhor, devo admitir que devido à fulgência do seu corpo, insuportável para os meus olhos, não posso ver você propriamente. Posso realizar plenamente que, pela influência do seu esplendor, minha poderosa potência diminuiu. Posso entender que você é bem digno de ser adorado por todos os seres vivos. Ao ver o rei Mukunda tão ansioso para saber sua identidade, o Senhor Krishna começou a responder com um sorriso como se segue: meu querido rei, é praticamente impossível dizer sobre o meu nascimento, aparecimento, desaparecimento e atividades. Talvez você saiba que minha encarnação Anantadeva tem bocas ilimitadas, e por um tempo ilimitado ele tenta narrar plenamente sobre meu nome, fama, qualidades, atividades, aparecimento, desaparecimento e encarnação. Porém, ele ainda não foi capaz de finalizar. Portanto, não é possível saber exatamente quantos nomes e quantas formas eu tenho. Talvez seja possível um cientista material estimar o número de partículas atômicas que fazem este planeta terrestre. Contudo, os cientistas não podem enumerar meus ilimitados nomes, formas e atividades. Existem muitos grandes sábios e pessoas santificadas que tentam fazer uma lista de minhas diferentes formas e atividades. Até então, eles falharam em fazer uma lista completa. Porém, como você está ansioso para saber sobre mim, posso informá-lo que presentemente eu apareci neste planeta justamente para aniquilar os princípios demoníacos das pessoas em geral e restabelecer os princípios religiosos ordenados nos Vedas. Fui convidado para esse propósito por Brahma, a deidade superintendente deste universo, e assim apareci na dinastia dos Dyados, como um de seus membros familiares. Eu especificamente tomei meu nascimento como filho de Vasudeva na dinastia Dyado, e as pessoas por isso me conhecem como Vasudeva, o filho de Vasudeva. Você também deve ter ouvido que eu matei Kansa, que era, em sua vida prévia, conhecido como Kalanemi, e também Pralambasura e muitos outros demônios. Eles agiram como meus inimigos e foram mortos por mim. O demônio que estava presente perante você também agiu como meu inimigo, e você muito gentilmente o queimou até as cinzas por olhar para ele. Meu querido rei Mukunda, você é meu grande devoto. E justamente para mostrar-lhe minha misericórdia sem causa, eu apareci nesta forma. Eu sou muito afetuoso e inclinado em direção a meus devotos, E na sua vida prévia, antes da sua presente condição, você agiu como meu grande devoto e rogou por minha presença, e rogou por minha misericórdia sem causa. Eu vim, portanto, para satisfazer o seu desejo. Agora você pode me ver até a essência do seu coração. Meu querido rei, agora você pode me pedir qualquer bênção que desejar. Eu estou preparado para satisfazer o seu desejo. É meu princípio eterno que qualquer um que vem sob o meu abrigo deve ter todos os seus desejos realizados pela minha graça. Quando o Senhor Krishna ordenou o rei Mukunda pedir uma bênção... é verdade, já tocou o despertador? O alarme? Ah, o temporizador, tá? Não pode falar outro nome, tá bom. Já tocou o temporizador, eu já devia ter parado. Tá bom, Bimala, já parei. Esse livro está à sua disposição no nosso site agora. Você entra na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você encontra esse livro para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. Livros de Prabhupada é o próximo link que está passando aí. Você clica aí, já cliquei aqui. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde você encontra essa história com todos os detalhes no décimo canto. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, que explica os passatempos de Deus nos mínimos detalhes. Depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Depois já aparece o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, já aparece o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Venom Tananta Maravinda Dalayatacha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandalpa Kotika Maniya Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Rangani Yasa Sakalem Diyaviti Manti Pakshanti Panti Kayanti Chiran Jaganti Arundachi Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Angani Yasa Sakalem Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti